Sergipe Fest, WA Divulgações, Gustavo Serral Divulgações, Francisco CDs, Davi o Som, Janil CDs, vambora! Hoje eu vou beber pra esquecer aquela ingrata. Na minha vida ela não foi nada, só fez me machucar. Hoje eu vou sair, vou me largar pelas calçadas, ficar entregue às baratas. Não vou te perdoar, não vou te perdoar. Ficar entregue a você, hoje eu não quero mais. Hoje eu não quero mais. Você só me fez sofrer, me usou e abusou de mim. Abusou de mim. Garçom, põe a garrafa na mesa, eu quero mais uma cerveja pra esquecer essa mulher. Sei que a bebida não tem culpa, quem ama sempre vai à luta. Eu amo essa mulher. Ô, Marvada! DFC Gravações, tamo junto! Geovando Downloads. É. Silvio Zezinho CDs. Ficar entregue a você, hoje eu não quero mais. Hoje eu não quero mais. Você só me fez sofrer, me usou e abusou de mim. Abusou de mim. Garçom, põe a garrafa na mesa, eu quero mais uma cerveja pra esquecer essa mulher. Sei que a bebida não tem culpa, quem ama sempre vai à luta. Eu amo essa mulher. Garçom, põe a garrafa na mesa, eu quero mais uma cerveja pra esquecer essa mulher. Sei que a bebida não tem culpa, quem ama sempre vai à luta. Eu amo essa mulher. Segura Jean de Ferrari. É. Abraço, Thiago Max, meu amigo louco, tô estourado. Tamo junto, vambora, vambora.